tempo. Tô dando tempo no meu relacionamento. Eu já não quero mais saber de sofrimento. Hoje eu quero só beber pra esquecer. Tô dando tempo, tô precisando disfarçar os pensamentos. Ficar bem longe porque perto não aguento. Hoje eu quero só beber pra esquecer. Eu dei valor demais a quem não merecia. Acreditei no moço que não existia. Na mesa desse bar eu vou enlouquecer. A mão pra cima que vai. Seu amor nos enfraquece, a bebida cura. Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo. Bebendo mais, amando menos. Amando se enfraquece, a bebida cura. Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo. Bebendo mais, amando menos. Joga a mão pra cima de um lado e pro outro. Falou demais a quem não merecia. Acreditei no moço que não existia. Na mesa desse bar eu vou enlouquecer. Vai! Sua mão nos enfraquece, a bebida cura. Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo. Bebendo mais, amando menos. Sua mão nos enfraquece, a bebida cura. Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua. Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo. Obrigado, gente!